mais um Delírios Olhar ao Vivo. Meu maestro Franklin nas teclas. Portal do La Rocha. Abandonado dentro de um apartamento, ansiedade, coração desesperado. É só bebida quente por causa de um coração gelado. Amor e raiva andam lado a lado, porta-retratos e quadros todos quebrados. É o que tá tendo, pedaço de ex-amor pra todo lado. Após o sinal, deixe seu recado. Após o sinal, deixe seu recado. É o que eu escuto quando eu ligo pra ela. Após o sinal, deixe seu recado. Após o sinal, deixe seu recado. É o que eu escuto quando eu ligo pra ela. Estúdio Record Play, áudio digital. Não faz assim, me atende, bebê. Vamos lá, assim. Abandonado dentro de um apartamento, ansiedade, coração desesperado. É só bebida quente por causa de um coração gelado. Amor e raiva andam lado a lado, porta-retratos e quadros todos quebrados. É o que tá tendo, pedaço de ex-amor pra todo lado. Tá doendo, tô sofrendo, e ela não tá me atendendo. Oh baby, me atende. De jogar meu celular na parede. Oh baby, me atende. Ah, que vontade de tacar meu celular na parede. Assim, ó, assim, ó. Após o sinal, deixa o seu recado. Após o sinal, deixa o seu recado. Quando eu ligo pra ela. Após o sinal, deixa o seu recado. Após o sinal, deixa o seu recado. É o que eu escuto quando eu ligo pra ela. Um abraço a toda a minha galera de Feira de Santana aqui presente. Bom demais estar com vocês. Tchau Santos, Delírios Olhar.